Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio. Finalmente voltamos com mais um episódio. A grande verdade é essa. Porque tem tempo que a gente não consegue gravar um Jurassicast, né, Miote? Tem muito tempo que a gente grava. E já a gente cala a boca, aí. Cala a boca que a tua batata tá assando. Eu, se fosse você, ficava calado. Quem, eu? É, você. Ixi, tá bom. Esse que vos fala Calaveira tá comigo aqui, o Miote. E aí, galera? Esse filme que surgiu, a primeira Paniquete, né? Puta que pariu, tá muito escuro. Não, só falta peito e bunda, mas músculo tá lá. Que não nos escute, mas eu acho que ele ainda tá mais pra projeto de minha esposa, que a massa tá ficando meio velha, mas continua malhada. A massa tem um muquizão, só que sabe aquela pele fina de velho? Caralho. Deixa eu ver se tá fechado ali. Tô fudido, sabe? Isso vai dar merda. Ela não escuta podcast, é igual o brócolis, ela não come. Está comigo aqui também... Lá vem. Hein, Miote? É isso aí que falou que ia chegar cedo. Pois é, é o cara que me liga domingo, internet, desesperado. Eu preciso falar com você. Eu falei, morreu alguém. Falei, caralho, o que que houve, Bruno? Pelo amor de Deus. Batman é muito foda, velho. Eu falei, ah, vai se fudeu, gordo filho da puta. Eu fiquei puto, velho. Eu pensava que era uma coisa séria. Falei, o que que aconteceu? Falei, fez merda de... Toda vez que tu fica com... Tu faz merda. É impressionante. É impressionante. Eu nunca vi. Olha, internéticos, eu nunca vi uma pessoa ser tão merdeira quando fica. Eu nunca vi isso na minha vida. Na minha vida. Isso aqui é abertura. Você nem espera pra botar essa abertura. Não, não vai. Já feita as apresentações. Bruno Laganais tá comigo aqui também. O Batman é foda pra caralho, viu? Eu queria ter um Batmóvel. E nesse filme não tem nada a ver com Batman. Então, mais previsível do que nunca. Hasta la vista, baby. Mas é, internéticos, hoje nós estamos falando aqui sobre Batman, mas estamos falando sobre esse filme. Esse filme é bom, viu? Bom demais, muito bom mesmo. Pô, esse filme aqui é muito bom, ele até hoje ele é muito bom. Eu não vou com os cornos do James Cameron, quero mais que ele morra, ele e os índios dele maldito. O filho da puta fez um Avatar que foi uma merda, veio pra cá, queria fazer a revolução do Brasil. Ah, enfia o dedo na bunda, vai, enfia o Titanic no rabo, seu viado. Esse filme me deu saudade, sabe do quê? Do Aliens, o Resgate, cara. São dois filmes bons dele, né? Pois é, o Aliens, o Resgate é uma sequência, é bom. Esse aqui é melhor do que o Terminator, o primeiro. E sei lá, eu sinto falta do James Cameron nessa pegada aqui, sabe? Chega de Avatar, James Cameron. Sabe outra coisa que me deu saudade vendo esse filme? Da época que você não tinha o PlayStation 4. Deu uma saudade. Deu uma saudade, sabe? Você tinha o PlayStation 3 capenga, que você ficava jogando aquele jogo merda da Disney com teu filho. Nossa, você já percebeu que a Isabela só vem chorando depois que saiu o Batman? Foi mesmo, né? É, não é? Coincidência. Eu quero ver se você vai falar isso com todos os dentes na boca depois que o Batman der um burro na sua cara. O Batman é ele, viu, internet? Inclusive, ele já arrumou uma fantasiazinha cinza. Eu falei pra ele, vai ficar o cosplay perfeito do Adam West. Pois é, interneticos, hoje não vai ser o Batman. Hoje nós vamos falar sobre Terminator 2, conhecido também como Eu Não Era o Governador da Califórnia. É o julgamento final. Isso, julgamento final. Que de final não teve nada, porque depois estragaram, fizeram o 3, o 4 e o 5. E se você quer escutar quais as nossas opiniões sobre Terminator, eu vos pergunto, por que que você ainda não é patrão do Jurassicast? O que você está esperando para acessar o www.patreon.com/Jurassicast? Temos vários planos de assinatura. Estou sem dinheiro, ô Jurassicast. A Dilma está me fudendo. Eu estou comendo, sei lá, cocô com rapadura. Não importa. Entenderam? Não importa. Você pode doar um dólar, não é, Brunão e Miote? Um dólar. Só um dólar. Só um dólar. Um dólar é R$3. R$3 e pouquinho. R$3 você não compra uma balinha. Aí você pega essa balinha que você não vai comprar e dá pra gente. E ajuda a gente a manter o site, ajuda a gente a realizar nossos sonhos, a sair da merda. Eu já vi gente de um cara reclamando que não se amarra muito no programa live, né? Então, pô, o pessoal chega a $700 pra gente fazer mais um programa por mês. Olha aí, $700, próxima meta do JurassiCast, vão ser 5 programas no mês, sendo que vai ser um JurassiCast normal, sem ser live. Então, você tá achando ruim o live? Faz aí um JurassiCast. Tá achando bom o live? Também tem live pra você. Tem tudo pra você, que o JurassiCast é só ajudar nós. Sueli tá aí, firme e forte. Doutora Sueli. Doutorado, exatamente. Parabéns pra ela. Vou ter que chamar ela de doutora. Ai! Seja você um peito do JurassiCast e vira escravo sexual de alguém. Ou não. Te amo, Sueli. Bora pro programa, bora. Vamos lá com essa porra, vai. Sobe o Guns N' Roses. Preferia que fosse o Aerosmith, viu? Como trilha sonora principal, acho muito mais maneiro que o Guns N' Roses. Eu gosto realmente mais do Aerosmith também. Mas, todavia, contudo, entretanto, Guns N' Roses nessa época era uma banda foda. Inclusive, o próprio filme, ela é uma plataforma pro lançamento do terceiro álbum do Guns N' Roses, que era o Use Your Illusion, que lançou exatamente em 91. Que fez até, inclusive, na época dos notórios clipes, né, de música, e lançou um clipe com o próprio Schwarzenegger atuando como T-800 e ele confunde o Axl Rose como a Sarah Connor. Daí, você já vê que sempre houve um probleminha ali. É verdade. Ele olha pro Axl Rose e aparece a foto da Sarah Connor. Aí ele olha assim, ele dá um risinho. Aí ele é, né, tô te manjando. Essa bucetinha aí nunca me enganou. Aí ele sai andando. Não acontece não, velho, você tá louco, cara. Cara, é sério, assiste o clipe, aparece a foto da Sarah Connor do lado do Axl Rose, ele confunde. Na verdade, nesse clipe ele tá procurando todo mundo do Guns N' Roses, como se ele fosse exterminate todos esses caras, sacou? Porque ele achava que o Axl Rose era a Sarah Connor, que inclusive a Linda Hamilton neste filme está a cara do Axl Rose na época, né? Eu não cheguei a assistir esse filme no cinema. Em 91 eu tinha 11 anos e esse filme tinha uma censura provavelmente 12, talvez até mais, talvez 14 anos, né? Porque ele tem violência até um pouco acentuada, assim, aquela hora que o Schwarzenegger arranca o braço, o cara atravessa a lâmina na cabeça do pai adotivo do John Connor. Então ele tinha umas coisas assim que eu não pude ver o filme no cinema. Mas eu me lembro que logo que saiu no VHS, eu aluguei e, puta, achei que era, assim, um dos melhores filmes que eu já tinha visto na vida. Achava foda. Parabéns, James Cameron, porque fez um grande filme de ação dos anos 90 que definiu muita coisa, cara, que a gente vê até hoje, ou até recentemente. Esse filme foi um marco, cara. Esse filme foi um marco de efeitos especiais. Eu me lembro que teve no Fantástico também, olha aí o Fantástico, fazendo documentário sobre os efeitos especiais desse filme, cara. Na época que o Fantástico realmente valia alguma coisa. Teve outra coisa que o Exterminador do Futuro 2 definiu também, que foi o orçamento pra grandes locações. Isso foi uma puta de uma propaganda, porque a gente sabe de uma coisa que o James Cameron entende é marketear o filme, e foi um grande marketing do Terminator, o prédio de mais de $1 milhão que ele comprou só pra explodir. Era um prédio abandonado de uma delegacia, parece que ia ser implodida, e ele falou, ah, vai ser implodido, beleza, deixa que eu ajudo. Isso na época foi um rebuliço e tal, ele gastou incríveis $1 milhão pra fazer isso. Então, assim, esse filme também foi um vanguardista nesse sentido, de grandes orçamentos pra fazer coisas apoteóticas, né? Mas o negócio do efeito especial do Exterminador, ele tinha começado a usar alguma coisa no Segredo do Abismo, já meio que revolucionando ali também, né? Como fosse o T-1000, né? Só que diferente, como fosse aquele efeito com a água, né? Daquele alien lá. Então ele começou a usar ali, mas ele se aperfeiçoou mesmo o Exterminador 2. Ele foi o primeiro filme da história de Hollywood a ter um orçamento mais alto do que $100 milhões. Ele custou $107 milhões para ser feito. Arrecadou só nos Estados Unidos $204 milhões. Música. a versão original tem 137 minutos, a versão que foi lançada no cinema, né? Só que tem aquela versão do diretor, né, que ele sempre lança em DVD ou Blu-ray, que tem 155 minutos. Eu assisti ela também, não faz diferença. O filme original, ele já é perfeito. Explica uma coisinha, sabe, que não tem necessidade de explicar. Foi cortado direito. Não foi que nem o Senhor dos Anéis, né, que teve as cenas a mais que funcionou como outro filme, né? Vocês dois estão falando a respeito dos efeitos visuais. Eu vi em HD e eles são competentes até hoje, né? É impressionante. Você não vê, assim, aquele corte ou aquela diferença de frame. Sabe aquelas coisas que tem em filmes que usam CGI? Que aí vem pro HD e fica meio esquisito? Pois é, o CGI do filme, ele é muito bem feito, assim. Ele, obviamente, se você botar hoje, se você for fazer uma mesma cena hoje, é claro que você tem muito mais capacidade de melhorar aquilo e vai ficar muito melhor. Mas, na época, em 91, era um absurdo, assim, nego, ah, meu Deus, olha só que foda que fizeram, não sei o que, como e tal, não sei o que. E foi tão foda, foi tão bem feito, que hoje ainda tá bem feito, assim, não tá mal feito, sacou? Não tá igual, por exemplo, a gente pegar o Terminator de 84 e ver aquele stop motion boneco, que aquele sim tá uma merda, né? Você olha hoje e fala, nossa senhora, cadê o dinheiro, né? Nesse não, nesse nego fez um trabalho bem feito. É interessante você ver um filme que foi feito nos anos 80 e um filme que foi feito nos anos 90, né? Foi quase 10 anos depois, não foi? Pouco menos de 10 anos depois, mas o filme se passa 10 anos depois, né? Mas o que eu acho interessante, assim, o filme de 84 tinha peitinho, tinha o cara peladão, todo mundo falando de sexo, não sei o que e tal. Chegou em 90, velho, não tem menção nenhuma a sexo, velho, nenhuma. É porque já começa o cinema babaca, né? E outra coisa, o primeiro filme, ele é quase que uma produção independente, entre muitas aspas. Ele é uma produção pequena, não é nem independente, ele é uma produção pequena. Não tinha um orçamento e também não tinha importância, não tinha um peso. O Schwarzenegger ainda não era um astro de cinema. Não, não era. O próprio James Cameron só tinha Piranhas no currículo. Pois é, então assim, eles tinham mais essa liberdade. Como o Exterminador 2 veio com muito dinheiro, todo aquele know-how, não dá pra colocar uma giromba, né? Porque você sabe que vai levar a família inteira. Eu acho isso uma hipocrisia, mas enfim, né? Tem pessoas decapitadas, mas pinto em pepeca não. No máximo um peitinho, mas Linda Hamilton já tava tão escrota que o nego nem quis arriscar. Não. Ah, você acha que tava escrota? Ah, né? No segundo filme, ela tá esquisita demais. Tá muito esquisita. Esquisita por quê? Porque, cara, ela tá com uma massa. O que é esquisita? Ela tá... Ih, olha aí, Miotti. É. Olha aí, ó o Malafaia. Ó a merda. Ô, Malafaia. O Malafaia é o caralho. Eu tô perguntando por que que tá esquisita. Porque, cara, ela tá com uma massa muscular que não é dela. Não é dela? Como assim, cara? Não é dela, cara. Inclusive, a Linda Hamilton, na época que esse filme tava sendo produzido, ela entrou numa disciplina militar pra ganhar massa muscular, justamente ela levantava peso, ela começou a fazer halterofilismo, pra aguentar o peso das armas durante as cenas de ação no filme, porque as armas utilizadas no filme, elas são armas reais, elas não são armas cenográficas, e ela precisava ter músculo, ela não tinha, a Linda Hamilton era um filé de borboleta, todo mundo viu o primeiro filme, ela era magrinha, e aí ela precisou pegar no ferro pra poder levantar as armas. A Linda Hamilton, cara, ela se dedicou bastante pra esse papel, cara. Porque dedicou, mas foi uma dedicação. O James Cameron falou que pra ela... Na época eles ainda estavam no sapeco, Yaya, Miotti? Acho que tava. É, eles caguei minha mulher, ela era tão gostosinha. Ah, merda, o cabelo era escroto, parecia a Bonnie Tyler. Mas porra, o corpinho era maneiro, tinha uns peitinhos legal. Que merda você dirigir a tua mulher levando uma mamada, velho. Agora que eu me dei conta, porque ele era casado com ela no primeiro filme? No primeiro não. Foi entre o primeiro e o segundo. Não, eles casaram de 97 e 99. Aí, foi depois só. É, mas aí, quando ele for ver o primeiro, ele vai ver a mulher dele levando uma mamada. É meio desagradável, né? Eu nunca casaria com uma atriz. Inclusive, ela aprendeu a... Atirar. Cara, ela aprendeu a abrir fechadura com um clipe de verdade, cara. Aquela cena que ela usa o clipe de papel pra abrir a porta lá da cela dela, ela fez aquilo pra valer. Ela abriu de verdade a parada. A mulher aprendeu a ser uma delinquente, cara. Por isso que o casamento dele só durou 2 anos, né? Talvez. Bora, James, fica de quatro aí! Tá duro aqui já, calma, linda. Ele tava acostumado com a Vasquez, né? Que está no filme também. A Linda Hamilton, inclusive, ela perdeu um pouco da audição de uma orelha naquela cena do elevador, porque ela não colocou de volta, entre um take e outro, o plug de ouvido. Porque a explosão da arma é real, né? A mulher se fudeu pra caralho, velho. Hoje em dia, as produções, elas não usam mais desse artifício. Mas, antigamente, nessa época do Terminator, como é que era? Geralmente, eram armas de verdade em que se utilizava balas de festim. Então, o estampido era de uma arma de verdade. Tem uma história desse filme que é sensacional, olha só. Tem uma cena que ficou cortada, foi só pra edição especial, que teve que ser refilmada várias vezes, porque o ator que fazia o guarda da prisão lá, do Instituto Mental lá da Linda Hamilton, que ela tá presa, eles vão dar uma medicação lá forçado pra ela, né? E os caras pegam e tal, não sei o que, e aí botam o negócio e desce a bolacha na mulher. Essa cena teve que ser refeita várias vezes porque o ator, ele não conseguia bater na mulher direito, sacou? Ele dava só uns, tipo, umas cutucadas, sabe? Não parecia real. E o James Cameron falou, cara, tem que parecer real, velho. Dá porrada. Mas é tua mulher, James. Foda-se! E a própria Linda Hamilton ficou puta porque teve que fazer várias vezes, e era uma cena muito forte física ali, né? Ela tinha que fazer várias vezes e lutar e não sei o quê. E ela ficou puta com esse cara, porque o cara várias vezes estragava a cena. E aí diz que ela teve a vingança dela. Numa cena seguinte, quando ela foge, ela acha o cara e ela dá porrada nele com um cabo de vassoura quebrado. Diz que ela deu porrada nele de verdade. Mas não quebra o cabo, inclusive? Não, o cabo já tava quebrado. Ela quebrou o cabo pra bater nele. Ah, foi verdade, verdade. Velho, diz que a mulher encheu ele de porrada de verdade, velho. Quando os filmes eram de verdade, né, velho? Não é essa frescaiada de Avatar, entendeu? Eu acho que de todo mundo da produção, a Linda Hamilton foi a que mais se ferrou mesmo, de questão de preparação. Porque ela tinha toda aquela imagem, que inclusive isso também foi utilizado como marketing no filme, daquela mulher delicadinha, bonequinha, que ela parecia uma boneca no primeiro filme, né? E depois ela teve que se transformar numa mulher soldado, praticamente numa mulher da SEALs, né? Ela treinou tanto pra esse filme, cara. Ela treinava com um cara que era ex-soldado israelense, do top lá do treino de Israel, lá dos soldados de Israel. Treinava 3 horas por dia, 6 dias por semana, durante 13 semanas antes da filmagem. Durante a filmagem, ela entrou numa dieta, ela tinha que manter uma dieta sem gordura e perdeu 12 quilos só durante a filmagem, cara. Ela recusou reprisar o papel no Terminator 3 porque ela ia ter que treinar de novo pra ficar na mesma forma, sacou? O James Cameron queria que quem fizesse o papel do T-1000, o cantor Billy Idol, velho. Eu tenho ódio do James Cameron à toa. Eu tenho ódio dele, não é à toa, cara. E graças a Deus a agenda não bateu, e aí ele acabou contratando o Robert Patrick, porque ele assistiu o Robert Patrick fazendo uma ponta naquele Duro de Matar 2. Ah, é? Ele faz um bandido lá. Cara, o Robert Patrick, que eu conheça de papel notório dele... Arquivo X. Não, senhor, que ele foi dublador do The Dig. Ah, foi? Foi, ele era o comandante Robert não sei o quê. Um jogo de MS-DOS que saiu no final dos anos 90, que era um point and click, que foi um dos poucos jogos que eram traduzidos para o português. E o jogo foi traduzido, e um dos chamarizes do jogo era que o Robert Patrick estava dublando. The Dig era um projeto do Steven Spielberg que não foi aprovado porque o filme ia sair caro demais. E aí virou jogo de videogame, que quem não conhece, fica a dica também. O jogo é excelente, é um point click muito bom. O Exterminador do Futuro 2 foi um dos primeiros filmes dele, que ele ganhou realmente destaque. Teve o Duro de Matar 2, um outro que chamava Um Filme Muito Louco, que ele fazia um cameraman, que não tem nem nome. E aí o Exterminador do Futuro 2 foi tão impactante, a participação dele como T-1000, que as próximas duas participações dele em outros filmes foi no Quanto Mais Idiota Melhor, ele faz uma ponta, vestido de policial, que ele chega e fala assim, você viu este garoto aí? O Wayne vira pra câmera e fala... Ah! E sai correndo. E outro é o Último Grande Herói. Ele também faz o T-1000 no Último Grande Herói. Pois é. Ele tem que falar do Último Grande Herói. A gente vai fazer. Ele participou de Striptease, Copland. Esse filme é foda. Drink no Inferno 2, Prova Final. Nossa, eu me lembro de ter visto essa porra no cinema, cara. Aí ele fez Pequenos Espiões, fez... Detox, aquele outro filme com o Stallone. Aí fez Arquivo X, fez 2 temporadas de Arquivo X. Ele entrou no lugar do Mulder. Johnny Jr., ele faz o pai do Johnny Cash, o irmão do Johnny Cash, sei lá. Ainda hoje faz voz do T-1000, muita série de TV, Chuck, Psych, NCIS, participou do Uma Ladra Sem Limites recentemente. Ele faz papéis pequenos, né? Ele participou da série do Drink no Inferno e atualmente tá aí com alguns filmes em pós-produção, etc. Tá trabalhando ainda. Agora a gente tem que falar do cara que destruiu a carreira, né? O Edward Furlong. Isso, que virou um noiado muito doido aí. A estreia dele é no Exterminador do Futuro 2, com o John Connor. Depois ele participou de Cemitério Maldito 2, Fuga pra Odessa, refilmagem, Ensina-me a Viver, Detroit Rock City, que é um filminho até razoável. E aí depois, velho, foi só ladeira abaixo, aí fez continuação do Corvo, um monte de filme esquisito aqui. Só filme esquisito, que eu não conheço nada. Nada que chamou atenção, velho. O cara destruiu a carreira. Por que que ele destruiu a carreira? Tô usando crack, larguei minha família. Eu vou te falar, tem um filme dele muito bom, que é A Outra História Americana. Cara, ele foi elogiadíssimo nesse filme. Esse filme é maneiro e ele tá bem nesse filme. É ele, o Edward Norton, tem a Beverly D'Angelo. Mas, depois disso... Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a miote fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. Passa-se 10 anos do primeiro filme e volta dois exterminadores. É o upgrade do primeiro, né? Filme 2 tem que ser 2, né? Isso, pois é. Só que assim, eu acho até uma coisa interessante no filme, porque a gente não sabe que o Schwarzenegger seria o bom, o que vai proteger o John Connor. Isso é uma balela, porque eu já sabia, assim, eu nem tinha visto não, o filme. Não, sabia sim, se a gente tivesse visto 3. Se a gente for ver o filme sem saber de nada, sabe, né? Não, mas eu sabia porque o Schwarzenegger, ele já era, nessa época, o herói de ação. O Predador, ele é... Sabe, já tinha feito assim, o Comando pra Matar. Eu já sabia que ele ia ser o bonzinho, velho. Sinceramente, falei, cara, ele é o cara que veio pra proteger, não tem jeito. Mas de qualquer jeito, vem ele e vem o outro, que é o, seria o T-1000, né? Ele vem como T-800 mesmo, que é o meu robô do primeiro filme. E vem o T-1000, que é o robô de metal líquido, que é, porra, muito foda. Uma ideia fantástica, né, cara? Realmente, assim, é o melhor upgrade de todos, cara. Porque você pega o que eles fizeram, o upgrade do T-3, né? Que é aquela Terminatrix lá, que é uma bosta, aquela mulher. Eles não conseguiram, dar o mesmo impacto, né? Mas quando você tá assistindo esse filme pela primeira vez, que o bicho toma o tiro e ele abre um rombo, assim, no peito e o buraco fecha, assim, você fala, ok, agora a gente tem um problema, né? Porque ele é realmente imparável. Esse sim é realmente imparável, né? Só que dessa vez já tem o John Connor, né? E ele vem pra matar o John Connor. Foda-se a Sarah Connor, agora é o John Connor. E o T-800 vem pra proteger o John Connor. E aí eles resolvem libertar a Sarah Connor no meio do caminho pra poder ela descobrir que o Judgment Day ainda tá valendo, né? Ainda tá valendo. Tem uma data, né? 29. É 97. 29 de agosto, 29 né? de agosto de 97. Inclusive, uma curiosidade, esse 29 de agosto é em referência ao primeiro teste da bomba atômica russa, que foi feito nessa mesma data, só que em 1949. Resgatam a Sarah Connor e falam, olha, ainda tá valendo, o cara tá aí, vamos ter que destruir Cyberdyne Systems e matar o cara que é responsável por acionar a Skynet, né? Que nesse filme é um cara chamado Dyson. Isso, que hoje em dia a gente sabe que tem outro nome, chama Google. É, hoje é o Google, exato. Você tá brincando, Bruno? Mas o Google hoje em dia tá num jeito que você dá um tapa no teclado e ele vira e fala assim, você quis dizer isso, né? É por aí mesmo. O Google tá adivinhando os meus pensamentos. É meio esquisito mesmo. Por exemplo, tô vendo passagem aqui pra Fortaleza. É mesmo, Mel? Por quê? Qualquer coisa que eu entre depois, tem anúncio de passagens para Fortaleza. Vai tomar não, no cu. Mas isso aí não é, isso aí não é bruxaria, isso aí já é vírus, né? Não é. Isso aí tá acontecendo com todo mundo, o seu computador deve ter também. É porque eles analisam o seu perfil, né? Se você visitou aquilo ali é porque você tinha interesse. Até no Skype aparece essa porra. É, pois é. Foda. O interessante dessa cena, quando vão resgatar ela, que ela não sabe de nada, né? E na hora que ela tá correndo pra fugir e o Schwarzenegger sai pelo elevador, puta que pariu, a mulher travou. Tudo que ela tinha ali de durona no começo do filme, ali acabou tudo. A cara que ela faz quando ela vê o T-800 é muito foda. Ela fica desesperada, pô. Pra mim foi uma das melhores cenas do filme. Aquela cena ali que acontece aqui. Ela cai no chão, fica olhando e ela não sabe se ela corre, se ela chora, se ela... o que que ela faz? E ela tenta se apoiar pra levantar com a perna assim e faz... escorrega, né, velho? E o Schwarzenegger parado olhando pra ela. Nem o chão não ajuda nessa hora, né, velho? É muito escroto, cara. O problema é que essa cena, pra mim, ela foi totalmente estragada por uma... era uma série que tinha no YouTube, antigamente chamava The Movies Low Budget. E tem o Terminator 2 Low Budget. E essa cena, o cara, ao invés de virar pra ela e falar assim, come with me if you want to live, ele virar pra ela e falar assim, live with me if you want to come. O que eu acho interessante, assim, é a evolução do primeiro filme pra esse, né? Ele estabelece desde o começo que passou 10 anos e passou mesmo, assim, um monte de coisa aconteceu, né? Que você não ficou sabendo, você vai sabendo durante o desenrolar da trama, né? Pra gente, o original acaba com a Sarah Connor pegando lá um jipe, grávida, fugindo pro México, né? E esse filme não, ele volta, tá em Los Angeles, o John Connor já tem 12 anos, ele tá morando com pais adotivos, a mãe dele foi presa no Instituto de Loucos, mega sarada, mega forte, continua louca, botando todo mundo doido dentro do negócio lá, se fingindo de Sam porque quer ter uma visita do John, né, porque quer ver o John. O psiquiatra sabe que ela tá mentindo porque a mulher passou tanto tempo daquele jeito, ele desconfia, a mulher realmente tava mentindo e tal. É nesse imbróglio todo que vem os dois pra caçar a porra do John Connor, né? Um pra caçar e outro pra defender. E aí, cara, é ação até o final, né, velho? É correria pra lá, correria pra cá. Os respiros que tem são mínimos, né, velho? É, na hora que elas vão lá naquele lugar pra pegar a arma. Tenho curiosidade que eu vi uma referência ali no filme. Coisa boba, né? Mas eu achei muito foda, porque... qual é o primeiro filme do Schwarzenegger? Sem ser o do Hércules. Aquele que ele não fala porra nenhuma. O Cacto Jack? Ah, sim. O nome do bar que eles estão passando lá, o restaurante, eu sei, é Cacto Jack. É mesmo? Não percebi, não. Antes de chegar nesse negócio onde vai pegar as armas. Esse filme é muito ruim, Miotti. Eu não lembro, eu vi há muito tempo. Esse filme é esquisito, esse filme. Ele e o Kirk Douglas. Ele e o Kirk Douglas. Kirk Douglas é o vilão. É, um é o Coyote e o outro é o... isso, é tipo o Papaléguas e o Coyote. O que eu acho legal é que, assim, o filme, ele vai te contando a história ao mesmo tempo que ele te mostra o que aconteceu com eles, né? John Connor, ele ainda tem saudade da mãe, ele sabe a história lá da vinda do Exterminador, ele acredita na mãe, ao mesmo tempo ele não acredita, acha que ela é meio maluca. Aí ele aprendeu com a mãe a hackear o terminais de autoatendimento de saque de dinheiro, o moleque anda de motocicleta, mobilete, escuta Guns N' Roses e tal, não sei o que, é um adolescente de merda dos anos 90, né? A cena mais maneira é os dois exterminadores procurando ele, e aí encontram no shopping, né, velho? Que aí é uma reedição da cena em que, no Terminator 1, o T-800 encontra a Sarah Connor naquela boate. Impressionante, assim, porque o T-800, ele tá lá procurando o John Connor, e o T-1000 tá procurando ele lá, de policial, não sei o quê, e aí eles vão lá pra um corredor lá atrás, não sei o quê, e aí quando se encontram lá os dois, o John Connor encontra o T-800, o T-800, get down, dá um tirambaço no outro lá, protege ele, toma tiro, corre, e aí eles começam a cair na porrada, e aí são dois robôs se enfiando a porrada, não sei o quê, e daqui a pouco eles caem pra dentro de uma loja, e o T-1000 joga, arremessa o Schwarzenegger pela uma vitrine, e ele cai de costas, todo cheio de caco de vidro, e ele levanta depois pra voltar lá pra dentro da loja, né? Cara, essa cena dele voando pela vitrine tem a mesma cena no Exterminador 1, quando o T-800 entra naquela boate e o Kyle Reese encontra ele e dá um tirambaço nos peitos dele e ele voa pela janela, sacou? É muito bem feito, cara. É muito, assim, uma referência muito bacana. Agora, uma cena que eu acho sensacional, que é um dos ícones do cinema já, é a perseguição do caminhão com a moto. É, essa cena é legal, mas tem um, dá pra ver várias vezes os dublês, né? Ah, não, isso dá. Hoje em dia dá pra ver tranquilo, ainda, né? Mais no HD, é, puta merda. Aquela hora, ver, que o, aquela hora que o dublê do Schwarzenegger pula de moto, velho. É, você mesmo fala, olha o dublê. E é câmera lenta ainda. Câmera, você lenta, fala, nossa mesmo senhora, hein? Dublê dele e tem o dublê do garoto também. Não, o dublê do garoto é uma mulher, eu acho. É a mulher? Eu acho que é. Dá pra ver claramente que é outra. Sei lá, tem uma hora que eu acho que o dublê do moleque era um negro, cara. Porque, sério, é gritante, assim. Alarme de dublê toca na hora. Fala, nossa lá o dublê. Dá pra ver altas horas, assim, que a cena teve cabo e foi apagado digitalmente, velho, o cabo. Na hora que ele tá na moto e o caminhão tá atrás e ele passa do lado da mobilete e pega o moleque e bota ele na moto. Ah, com cabo, né? É isso mesmo. Nossa, velho, você fala, olha o cabo ali. Puta que pariu, velho. Você fala, nossa, que cabo. Mas tirando esses pequenos detalhes, realmente é uma cena muito tensa. A cena é tensa pra caralho. Tem uma trilha sonora sinistra, né? Pô, é muito bem feita a cena, muito bem editada. O filme foi vencedor de 4 Oscars, foi indicado a fotografia, montagem e ganhou por melhores efeitos especiais, melhores efeitos de som e melhor maquiagem. Inclusive o James Cameron fez lobby pra Linda Hamilton ser indicada a melhor atriz, mas ela não foi. Que eu convém, né? Queria comer, né? Queria começar a comer ela. Mas... aí depois comeu, não deu certo. Terminator, ele é um apanhado de frases de efeito, né? As maiores frases de efeito do Schwarzenegger vem todos desse filme. É Get Down, Come With Me If You Want To Live, I'll Be Back também, Hasta La Vista Baby. No Problemo. Hasta La Vista Baby eu lembro muito bem que vinha na placa multimídia. Viu um monte de somzinho wave? Vinha mesmo, né? Exterminador do Futuro 2, o grande trunfo dele não é nem só os efeitos visuais, é principalmente a questão da edição. Esse filme, ele é muito bem editado, cara. As cenas que o T-1000 leva tiro, que ele pula pra trás e fica abrindo aquele monte de coador no peito dele. A cena do elevador, inclusive, é muito bem montada aquela cena, cara. Ela tem uns 4, 5, 6 cortes, assim, um atrás do outro, e é sensacional, assim. Dá pra você entender tudo, é muito bem montado mesmo, aquela cena. Repito, o James Cameron já foi um grande cineasta, viu? Indo à cena, uma que realmente me chama atenção, até mesmo pelo peso que ela tem, é a cena do pesadelo da Sarah Connor, que é quando ela sonha com a guerra nuclear que vai acabar com a humanidade. E essa cena, ela é tida como uma das mais impactantes do cinema, porque ela mostra as crianças brincando, depois ela mostra o esqueleto da Sarah Connor se debatendo na grade, a carne vai saindo do esqueleto dela e só fica só o esqueleto, até a hora que o esqueleto explode e ela acorda assustada. É, essa cena é maneira. E aí ela vai matar o negão com asma. Ser o responsável, né, por criar tudo. É o Dyson. Ele tá analisando o memory core, né, como eu falo, que é tipo o núcleo de processamento do Exterminador primeiro, né? Sim, ele não sabe o que ele tá fazendo, né? Ele tá, cara, a gente tá vendo isso aqui. Ele tava desenvolvendo... ele tava nem desenvolvendo, ele tava pesquisando em cima do material. Tanto que quando ele descobre lá que eles invadem a casa dele lá e a mulher fala, conta pra ele, e ele arranca o braço lá e é o mesmo braço que ele tem lá guardado, né? Ele fica louco e ele fala, pô, eu não sabia nada disso e não tinha como eu saber, mas eu vou ajudar vocês de algum jeito e tal. E ele vai com eles junto pra explodir lá o Cyberdyne. E essa cena da explosão do Cyberdyne é muito maneiro. O Schwarzenegger usa uma minigun, velho. Segura a minigun, destrói um monte de carro de polícia. Ele prometeu pro John Connor que ele não ia matar ninguém. É legal, né? Nesse filme tem essa diferença e ele realmente é o nice guy mesmo, né, cara? Ele é o bonzinho da história mesmo. Ele não mata ninguém, cara, nesse filme. Mas isso aí dele não matar ninguém, vocês sabem se foi exigência dele? Não sei, mas eu acho que faz muito sentido, assim, na construção do personagem do John Connor, não do Terminator. Porque, assim, se o John Connor vai ser realmente o herói da humanidade, sabe, ele tem que ter um espírito nobre, sabe, assim, de ter alguns códigos pessoais em que ele acredita, sabe. E ele é bem diferente da mãe, né. A véia é veterana de guerra, né. E ela tem aquele negócio do não meço consequência, né. Ela vai atrás e o que tiver ela topa e é tiro e não tá nem aí. É, tanto que na cena excluída, que tem uma cena excluída dele tirando o chip da cabeça do T-800, ela quer destruir. E ele não deixa de jeito nenhum, então ele dá um esporro nela. Eu não vou ser o líder mundial, não sei o que, não sei o que, essas porra toda. Confia em mim agora, porra. E eu acho legal o John Connor ter esse lado humano ainda, sacou? Mostra que ele é diferente da mãe, que ele é um personagem à parte, sacou? A própria Linda Hamilton é um personagem... personagem que evoluiu muito do primeiro filme pra esse. No primeiro filme ela tá lá, garçonete, mocinha que tá correndo. Nesse ela é motherfucker, né, cara? Ela aprendeu a atirar, passou por um monte de merda, foi presa, foi esfaqueada. Ela é a Ramba, né, velho, nesse filme. Na versão estendida tem umas outras coisas que são interessantes, que realmente pro geral do filme não interessa, mas pra quem curte o filme vale a pena até ver essas cenas extras. É ele tendo uma relação mais humana com o Terminator, ele tentando humanizar a máquina, ensina pra ele a streetwise, né, ele responder o Hasta la vista baby, isso tem no filme, né, Hasta la vista baby, no problema, não sei o que, a ser mais descolado. E tem uma hora que ele ensina ele a rir, dá um sorriso e tal. E aí no filme tem um pouco disso, aquele negócio do chorar. Essa parte eu acho muito legal do filme, né? Que no final lá, que o Terminator tá indo se auto-exterminar, né? Ele fala, agora eu entendi por que vocês choram. E, pô, essa cena toda é bem interessante, é bem legal. Eu acho maneiro essa saída do Terminator não poder matar, sacou? E eu acho legal que no começo ele fala, não, eu sou uma máquina de extermínio. E aí ele quer dizer que você vai fazer tudo que eu mandar, né? E aí o Terminator, sim, você, eu sou programado pra atender, obedecer os seus comandos. Ele manda ele ficar de um pé só. O moleque tá se divertindo lá. E aí ele vai matar o cara que vem encher o saco dele. E aí o John Connor fala, não, você não pode sair matando ninguém, ó, te proíbo de matar. E aí as soluções dele são muito boas. Ele só dá tiro na perna dos caras, né, destrói só os carros de polícia. Tem hora que ele rouba de um policial uma arma de lançar gás lacrimogênio, né. E aí ele pega essa arma e começa a tirar o gás lacrimogênio nos cara, velho. Tem um cara lá, um soldado lá da SWAT que leva um desse na barriga, velho. É, aquela coisa, não mata, mas aleja. É, pois é. É, não, e é legal que ele atira na perna dos soldados da primeira vez, quando eles vão invadir o hospício, né, pra pegar a Linda Hamilton. Pá, pá, pá, ele, eu falei que precisa matar ninguém, ele falou, eles vão viver. É, eu levo. Um grande trunfo desse filme também, cara, a tensão que você fica na fuga deles do T-1000, porque o T-1000, ele é implacável, né? E ele é da escola de corrida do Tom Cruise, né? É, ele corre bem. Ele fez o curso intensivo de corrida com Tom Cruise. Aquela hora que eles estão fugindo dele e ele pula, acho que eles acabaram de resgatar Sarah Connor e eles entram num carro lá bem fudidaço. E aí o T-1000 vem correndo atrás, acho que é um carro de polícia até, eu não me lembro agora. E aí o T-1000 pula e crava os bastões, assim, as mãos transformadas em bastões, assim, na mala do carro, assim. Porra, aquela cena é muito sinistra, velho. Aquela cena é maneira pra caralho. É, é legal a explicação dele, fala assim, T-1000 é muito mais avançado que eu nunca poderia ganhá-lo numa combate direto. Aí ele fala assim, por que ele não vira logo uma arma e me mata? Armas significam componentes químicos, partes móveis, e ele não, ele só pode virar um pirulito mesmo. Que vai te matar, mas é um perulito. Eu me lembro de uma cena que me impressionou a primeira vez que eu vi. Foi aquela cena que o T-1000 se infiltra no hospício e se transforma no policial gordinho, de bigode. No gêmeo, lá do Bom Dia Vietnã, né? Sabe quem fez uma ponta nesse filme? Acabei de descobrir aqui, cara. Um ator chamado Dean Norris. Você sabe quem é o Dean Norris? Não. Talvez você conheça ele por um papel que ele fez numa série chamada Breaking Bad. Ele é o Hank. Ele é o líder do time do SWAT. Ele deve ter uma frase no filme. Ele deve aparecer, mas você nem deve ver ele, porque o pessoal tá tudo mascarado, eles ficam contra a luz. Que é a hora que eles invadem o prédio e ele começa a usar aquela pistola de gás dele. Pois é, mas ele tá no filme. Tá no Vingador do Futuro também. Não, você sabe quem é ele no Vingador do Futuro, né? Não lembro. Aquele alienígena com a buceta na cara. É ele? É ele? É ele? Caralho. É ele. Ó, os gêmeos lá é Dan Stanton e Don Stanton. Don Stanton, é. Lewis Degard, tá aqui. Ah, ele fez os gêmeos do Gremlins 2 também. Também, isso também. Puta que pariu, que merda. Não, a discussão entre vocês dois sobre esses elencos de apoio tá uma coisa fascinante. Não, o engraçado é que os dois só participaram de filme que eles fazem gêmeos. Eles não fizeram um filme assim, só um. Precisamos de gêmeos. Aí chama os caras estão lá. Chama os dois. É, que merda, né? Mas eu tava falando dessa cena, cara, que eu me lembro muito bem. Primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado com o efeito especial do T-1000 saindo do chão, com o padrão do chão, aquele preto e branco, e ele levantando e tomando forma e virando o cara, e aí tem aquela descoladinha. O detalhe é que faz o negócio ficar bem feito, né? Que o pé dele ainda tá grudado no chão, e aí quando ele termina de virar o cara, o pé dá aquela descoladinha, você vai... É mesmo. Porra, é muito bem feito essa parte, cara. Outra cena, no mesmo hospício, essa cena do hospício toda é muito maneira, a invasão do hospício, é quando ele se aparece mesmo de T-1000 e ele tá segurando uma arma, uma pistola, e ele vai atravessar uma grade de ferro. Isso, essa cena é foda. E aí ele passa pela grade de ferro e a arma fica, velho. Pam. Que é a hora que o psiquiatra lá tá... vendo que a mulher falou tudo, é verdade, né? Isso, exato, é. Esse psiquiatra aparece no T3 também, fala uma merda lá e fica relembrando do dia que apareceu o T-800, e aí aparece o Schwarzenegger, e ele se caga todo, sai correndo. É mó bosta a participação dele no T3. O que mais tem nesse filme é perseguição de caminhão, né? O T-1000 rouba o caminhão da Crioco, ele encosta o caminhão na porra da caminhonete que eles estão dirigindo, e o Schwarzenegger, ele sai de dentro do caminhão, velho, carregando uma metralhadora. Ele sobe no caminhão, ajoelha assim no capô, velho, encosta assim a metralhadora, velho, e descarrega o pente inteiro, velho. É um R-15, né, cara? É muito agressivo, cara. Sério, ainda bem que o T-1000 não tem sangue, velho, porque se tivesse... Olha, eu vou falar... Parabéns ao dublê, viu? Porque, putz grila, meu irmão. Oh, parabéns, velho. Culhão pra fazer aquele filme. O caminhão tomba e o dublê tá em cima. Não é um boneco aquilo que você tá vendo. É um dublê mesmo. Tem um cabo lá, mas tá tranquilo. Tá. Então vai tu. É, pois é. Não, e aí, pô, essa é uma das cenas que foi mais copiadas da história do cinema, né, velho? Porque tomba a porra do caminhão, aí o bicho vem, fica duro lá, congela no nitrogênio líquido, e o Schwarzenegger vai lá, pega a pistola. Hasta la vista, baby. Pá, estoura o bicho, né? E aí depois, como tá calor, ele derrete e volta à forma normal. Eu fico pensando, se ele não tivesse dado o tiro, tinha resolvido ali, né? É, ia manter ele congelado. Bota aí na geladeira aí que tá de boa. Podiam pegar ele e jogar ele inteiro lá, boneco duro no... Ah, mas na hora ninguém pensou nisso, né? É, cara? Na hora ninguém pensa. Na hora que eu quero aparecer, fazer frase de efeito. Hasta la vista, baby. Pá! Né? É, o robô pensou isso, tem razão. É, pois é. Vou pegar ele? Não vou não. Vou dar um tiro que vai ficar muito, muito mais massa. Calma, massa, velho. Hasta la vista, baby. Não, e essa cena foi copiada num filme que me estraga pra mim essa cena. Qual? Top Gang 2. Ah, sim, que o Saddam é congelado, aí eles atiram no Saddam e ele se mistura com o cachorro. É, pois é. É. Mesmo, aí o Saddam, caralho, fica com o focinho, com a orelha de piquenês. E assim, o filme precisava ter continuação nenhuma mais, né? Porque tem uma cena excluída também, que mostra nesse filme, que eu achei que não mostrou por causa disso, né? Pra falar, ah, pode ter continuação. Que mostra, já no futuro, a Sarah Connor no parque, velha, vendo o John Connor brincando com a filha, e ela falando lá, gravando alguma coisa, falando que deu tudo certo, né? Depois de tudo aquilo. Aí depois a neta vem, beija ela e tudo, e volta pra lá e mostra a cara do John Connor, o mesmo cara que mostra no começo do filme, né? Poderia ter acabado aí mesmo, né? Pra mim, só existe T1 e T2, cara. O T3 é ridículo. O Terminator Salvation é uma bosta. Esse 5 ainda não vi, mas já vi que é outra bomba. Não, veja o filme. O filme dá o começo do filme é totalmente um e vai melhorar um, você vai ver. Eu vou ver, já vou assistir de mau humor. É que nem eu falei, assistir o filme, porra, do Terminator hoje é pra se divertir. Não é pra ficar pensando em erro de roteiro, erro de viagem no tempo. Não, ok, não é isso. Ok, isso tudo eu entendo. Agora, pra mim, o que eu acho é o seguinte: por culpa do Schwarzenegger ser tão carismático e ser um cara tão foda e a figura dele ficar tão emblemática como Terminator, é que a gente teve que aguentar Terminator 3, Terminator Salvation e esse Terminator 5. Quer refazer? Refaz. Faz um reboot mesmo, de verdade, corajoso. Refaz a porra da história. Quer refazer refilmagem? A ordem agora de Hollywood não é fazer refilmagem? Então faz de novo, Exterminador do Futuro. O reboot. O Maciel falou daquela vez que a gente gravou do Crepúsculo. Ele falou assim, quando você quer fazer uma refilmagem, e é só você botar qualquer coisa no espaço. Então faz. No espaço, entendeu? É um filme diferente, sacou? Machete no espaço. Machete em space. Pô, tem o Jason, né? Jason X é no espaço. Jason no espaço. Esse tinha que ser Terminator no espaço. Era mais maneiro. Brincadeiras à parte, eu acho que por conta do Schwarzenegger ser um cara tão carismático e tal, é que nego fica fazendo o 3, fazendo o 4, fazendo o 5, e nunca é tão bom quanto o 1 e o 2. O 2, muito melhor do que o 1, mas o 1, ele ainda tinha uma premissa legal, uma história legal, uma direção interessante, atuações nem tanto, efeitos especiais muito ruins, mas se você quer fazer uma refilmagem, faz a refilmagem mesmo, cara. Não tenta fazer subterfúgio pra poder ainda conseguir sustentar a carreira de fulano, de Beltrano, sabe? Ser uma plataforma plataforma pro cara aparecer, porque é isso, sabe? Schwarzenegger não tá emplacando sucesso já faz algum tempo, voltou aí, fez Mercenários, ponta aqui, ponta ali, fez aquele Último Desafio, que é um filme eu achei espetacular, mas foi um fracasso também. Então, assim, ele precisa das franquias pra poder voltar a ser alguma coisa, sacou? Assim, fica pesado eu falar voltar a ser alguma coisa, parece que hoje ele não é nada. Não é isso, ele é um ícone do cinema de ação e tal, tem que ser respeitado, e eu adoro ele por conta de várias coisas. Mas eu acho que a gente acaba tendo que sujeitar as sequências mal feitas por conta dele ser uma figura tão carismática e legal, sacou? Aí a gente tem que se sujeitar a Terminator 5, tem que se sujeitar a Trigêmeos, tem que se sujeitar, espero que não seja se sujeitar, mas enfim, temos que se sujeitar a Lenda do Conan, pro cara poder continuar ganhando dinheiro em Hollywood. Não vou cuspir no prato, eu acho ele um cara foda, quero continuar assistindo filmes dele, mas eu acho que assim, algumas coisas você tem que deixar quieto. O Exterminador do Futuro era uma parada que você tinha que ter deixado quieto exatamente no 2, cara. O filme termina, perfeito, você matou o T-1000, você salvou o John Connor, salvou Sarah Connor, destrói o braço, destrói o chip, acabou, não tem mais paradoxo. É, teoricamente você acabou com o Apocalipse. Isso, você fechou o paradoxo que até ali tava rolando. Porque desde o primeiro rola aquele paradoxo escroto de que o cara manda o pai dele, que é uma porra escrota que tinha nesse filme, e o 2 ele dá uma fechada que você fala, pô, beleza, acabou, realmente acabou, não vai ter julgamento final. E aí vem o 3 e é uma bosta e te deixa, sabe, eu fiquei chateado quando eu vi o 3, velho. Eu falei, não, velho, pra quê? Não faz isso. Tinha motivo de ter com a loura gostosa, né, a Terminator fêmea, né? Isso, sabe, e aquele filme é uma vergonha alheia, cara, atrás da outra. Cara, aquele filme só serve por causa da mulher que é exterminadora, que, ah, que mulher gostosa do caramba. Mas, velho, aí você assiste qualquer filme com ela, que é melhor do que aquele, entendeu? Precisa fazer isso, né? Não precisa fazer isso. Então, assim, por conta do Schwarzenegger ter essa imagem tão forte, ser um cara tão cativante, que a gente fica tendo que assistir esses filmes empurrado, goela abaixo, e a gente tem que aceitar e achar bonito, achar, ah, é legal, tem o Schwarzenegger. Porra, velho, não, cara. Me mostra outra coisa, sabe? Me mostra O Último Desafio. O Último Desafio é um filme perfeito exatamente por isso, cara. Não é um filme reboot, sabe? O Schwarzenegger tá velho e ele fala que ele tá velho. I'm old. Calaveira assistiu comigo, velho. Eu urrava no cinema assistindo O Último Desafio, velho. Pô, aquele filme é muito bom, cara. Esse filme é excelente, pois é, sabe? E não é franquia, não é nada. Ok, não fez tanto sucesso quanto gostariam que tivesse feito. É um filme despretensioso, de um cara que ainda é porradeiro, sabe? Mas mesmo assim ele não se leva a sério. Aí tem que fazer, estragar uma franquia. Ah, velho, sério, eu fico chateado com esses negócios de Hollywood aí, de ficar prolongando a coisa. Deixa o negócio, let it go, velho. Se não for pra contar uma boa história, se não for pra resolver de vez, não faz mais, sacou? Desculpa, eu não vi o filme ainda, o Miotti já viu, gostou, mas eu fico pensando assim, cara, nego não tem mais o que inventar, cara. Aí inventa que agora o John Connor é um robô também, sabe? Puta que pariu, velho. E ó, o spoiler. Tá no trailer. Ah, é verdade, verdade, verdade, verdade. Porra, pelo amor de Deus, sabe? Sabe eu acho que você devia fazer pra você se acalmar? Eu vou jogar o Batman. Não. Eu acho que você devia ver o Arnold no Rio. Aquilo é uma obra-prima. Muito melhor do que Terminator. Não. Aí também muito, não, né, tô te falando. Que o 2, inclusive. Não, você tá louco. Ele fazendo a mulher fazer um boquete no aipim, você nunca verá isso em nenhum filme do Terminator. The best part of the women Brazilian is the bunda. It means ass. É muito bom, cara. De internet! Jurassic Cast no ar! Finalmente, né? Finalmente conseguimos gravar. Peraí, desculpa. Ah. Eu não tava gravando ainda. Ah, mas o que tu faz? Você não tava falando. Eu tenho tanta raiva, velho, quando você me interrompe. Parece que eu vou ejacular. Tô gravando. Agora estou gravando. Parece que... Não, mas agora você vai ouvir minha reclamação. Eu me sinto como se eu estivesse comendo uma bucetinha. Aí quando eu estivesse na hora da cuspe dela, a mulher virasse e falasse assim... Para. Velho, não faz isso. Deixa. Vai, fudeu. Vai, não tá gravando. Deixa, vai. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Quer pepeca, quer fluxo mesmo. Vai embora. Pode ir? Uhum. Tá gravando? Agora eu tô. Tu também, Leonardo? Quer alguma coisa? Você quer levantar pra beber uma água? Não, a água tá do meu lado, pode ir embora. Já falou com a Lorena? Vai abrir uma chamada paralela pra ficar com os nudes? Vamos, cara. Vai se concentrar aqui ou tu vai ficar calado o resto do programa? Porque eu sei, tu fica calado, mas eu escuto isso aqui, ó. Pera, vi meu pai chamando aqui. Aí, ó. Ih, olha lá. Ó, o pai. Ó, o pai, ó. Isso tudo vai pro Zé, essa internet. Qual o pai? Aí, meu pai chamando, ó. Aí você só escuta lá no áudiozinho, porque vocês não estão ouvindo. Aí tá assim. Pronto. Inclusive, viu? Ô, produção, por favor, coloca aí a chamada do Manda Nudes da Universal. Isso pra mim é a coisa mais fantástica que eu já vi na internet. Põe aí, vai ser extra mesmo, mas põe aí, vai. E aí, Melt? Vai, caralho, pode começar, pô. Eu tô gravando 3 minutos. Já deu aquela aliviada na gala pra tu não ficar... Porque tu fica calado, meu. Tu acha que engana a gente. O Bruno, ele acha que engana a gente. É, pois é. Zap, zap do Miote. Outro dia eu peguei o celular do Miote, pouco sem querer. Eu vi um piruzinho. Falei, ih, é do Miote. Nem olhei, nem vi. Eu falei, nem perguntei. Tá, falei, se for, eu vou ficar chocado por ter visto o pau dele. Nunca vi, nem quero ver. Nunca viu. Não, tá, nunca vi mesmo, não. Poxa, ai, se fudeu, baleia. Ah, toma no cu, gordo. Tu que nunca viu. Se eu vi o do Miote, você nunca viu o teu. Se fuder. Já vi no espelho. Vai, anda. A Carla me contou, né? Eu não vejo, sua mãe vê todo dia. Vai, anda. 3, 2, 1, valendo. Se me interromper, vai dar guerra, hein? Só tô avisando. Se me interromper de novo, vai dar guerra. Vai, ô, Godinez. Ano passado, mas põe, eu por mim botava na abertura. Ano passado, eu e o Brunão fomos pra Disney, como vocês já estão careca de saber, que a gente sempre fala aqui. Aí estávamos numa pizzaria, combinando os pormenores da viagem. Me passa uma catilanga atrás do Bruno, o Brunão dá uma olhada. Ele vira a cabeça igual um calango. Ele olha pra trás assim, cara, eu nunca vi, que foi a esposa do Bruno, eu nunca vi uma pessoa virar a cabeça tão rápido na minha vida. São duas pessoas que atingem a velocidade da luz, os Cavaleiros de Ouro e a Carla olhando pro Bruno pra ver se o Bruno tá olhando pro Bruno de mulher. É desse jeito. É, meu Deus. Os próximos dois filmes dele, não sei o que é que acontece com Schwarzenegger, cara. Erra e acerta, erra e acerta, erra e acerta. O próximo filme dele que foi anunciado é Trigêmeos, com o Ed Murphy. Vai ser o Ed Murphy, ele e o Danny DeVito. Ah, mentira, eles vão ser três irmãos. Ah, vá tomar no cu, velho. O cara vive numa espiral de cocô, cara. Pois é, exato. E aí o próximo, aí sim, por favor, senhor, me escute. A Lenda de Conan, The Legend of Conan. Que ia se chamar Conan Rei, mas eles mudaram o nome, não sei porquê. Por favor, que seja bom. Eu acho que dá pra gente falar algumas cenas, né? Que esse filme... É, falar de cenas, acho que é melhor. Esse filme é legal pra falar das cenas que eu são... Eu não tô nem aí pra discussão de vocês. Eu tô me divertindo nas pampas aqui com o Terminator Low Budget. É muito melhor, muito superior ao original. Leave me from to come. Eu gostei da trilha sonora. A trilha sonora começa assim... Aí ficou outro cara no fundo. Sabe o que é, Miotti? É que no primeiro, no original, tem o pau do Schwarz, aí o Brunão não desliga. Nesse também aparece? Não, ele andando assim não aparece não, aparece só de costas. Aparece o bastão? Aparece o Kid Bengala lá, não? Não, não aparece não. Eu não sei se vem ao caso, mas eu preciso repetir isso. A bengala do Schwarzenegger, e eu vou falar pra vocês, viu? O Stallone sempre teve fama de ter piruzinho. Eu acho que é porque comparavam com o Schwarzenegger. É, aí fica meio difícil, né? Não sei porque que botaram um piruzão tão grandão no Cyborg. Pra mim, Cyborg não devia ter nem peru, mas botaram. Bota o peru aí. Pra quê? Bota aí. Vai que... Mas essa merda vai ficar dura. Mas põe, velho. Põe. Ele vai andar pelado? Não. Então por que tu põe o peru? Põe a porra do peru. Isso é Skynet falando. Põe a porra do peru, caralho. Eu tô mandando. Põe maior, maior, maior, maior, maior, maior. Diminui. Maior. Aí. Aí, fica aí. Aí tá bom. Tira os pelos. Tira os pentelhos. Não precisa os pentelhos. Tira os pentelhos porque ele tá depiladinho. Tira os pentelhos. Tira o pentelho. Tirou o PT, beleza, manda pra... Despacha, pode mandar pelo CEDEX, vai. Pra quem tá escutando o que o Bruno tá falando, não tá sabendo que é o Billy Idol, no Brasil ele tem outro nome, conhecido como Supla. Isso, é, pega o Supla, é a mesma coisa. Só que as músicas do Billy Idol são melhores. Inclusive, o Billy Idol também falava: Papito, estou aqui para te matar, Papito. Isso ia ser demais. Ah, ia ser ótimo, velho. Eu queria muito ver o filme do Terminator dublado pelo Super. Papito. Papito, cadê a Sarah Connor, Papito? Desde a última vez que a gente falou sobre o Schwarzenegger, ele falou sobre Conan, não foi? Foi. A gente falou de Conan, aí depois do Conan ele fez Conan o Destruidor, fez o Terminator, aí ele fez o Guerreiros de Fogo, que é uma bosta, aí ele fez Comando pra Matar, Jogo Bruto, Predador, O Sobrevivente, que foda, é uma bosta. Foda, bom pra caralho. Ô, Calaveira, a gente tava assistindo esse filme antes de você chegar aquele dia pra gravar aquele filme que não deve ser nomeado Sob a Música Miote. Não, vai tomar no cu, vai subir merda nenhuma não. E aí, velho, é outro filme que dá pra fazer um live, velho, de tão ruim que é. É muito bom. Sobrevivente é aquele que ele é do programa de televisão? É, pô, sensacional. Isso, The Running Man. Esse é uma bosta. Tá no nível do Superman 3. Sensacional. Sabia que o Batman tem um nome, né, o Miotti? Batman tem um nome? Tem um nome. Qual o nome? Sabe qual é? Não. Se chama Isabela. Isabela tá dando trabalho, rapaz. Não passa da fase, ele fica nervoso. Bruno, vamos gravar. Peraí, Isabela tá dando trabalho! Você escuta só assim, ó. É o controle, é o mesmo, não. Sim, aquele boneco. Nossa, as mãos nem tão proporcional ao corpo. Tá mó zona aquilo ali, cara. Você vê direitinho que é uma mão que tá manipulando o bagulho. Isso, ali. Isso, não, toca um alarme de boneco inacreditável ali. Pois é, caralho, boneco. Isso, boneco. Isso, exato. Eu não tenho nem coragem de mostrar esse filme pro Felipe quando ele crescer um pouco mais, pra ele poder assistir. Porque ele vai rir na hora que ele vê esse boneco, velho. Ele vai rir na hora que vê o boneco, depois vai bater punheta na cena de sexo. Ah, é verdade. Que aparece ali da Hamilton com seus tetins. Com as tetinhas, depois é verdade. Vai rir de novo, depois ele vai chorar e vai falar, caralho, que merda. Aí você vai ficar puto, vai bater nele, a Carla vai ficar com raiva de você, ela vai te largar. Olha que inferno. Pois é, imagina. Precisa desse filme não, cara. É muito caos na sua vida. Pois é, é melhor mostrar o 2 direto, né, que ele faz um resumo do primeiro e não, vai... Não, o 5 mostra, o começo dele é o primeiro. Ah, que 5, meu? Não fale desse 5 aqui, não, porque não vi e não vou ver também, não. Ah, só o seu. Oxi. Poxa, eu, hein? Do Chilique, pô? Eu, hein? Não, é porque o Miotti já veio falar que o 5 é melhor do que o 1. E tenho certeza que é mesmo. Olha aí. Eu gosto da época Love Songs do Guns N' Roses, lembra? No, cannot have it, no. A gurezada na época batia uma siriguela louca pra esse homem. E eu não gostava, né? Porque eu sei filme meio nerd. Aí a galera tava escutando Guns N' Roses, eu tava escutando Joe Williams. Ah, que vida merda essa que eu tenho. Olha que não, droga. Mas porra, nessa época, olha só. 91 é o ano que o Guns N' Roses lançou o User Illusion. User Illusion é um disco que trazia o cover deles de Live and Let Die, que é foda pra caralho, que é uma música do Paul McCartney que ele gravou pro filme do James Bond. Nesse mesmo disco tem Don't Cry, que é uma balada... Don't you cry tonight. Nossa, que ele fica tocando piano e duas gostosas saem na porrada por ele. Gente, as referências do Guns N' Roses é tudo clipe. E outra que também fazia sucesso era outra balada chamada November Rain. Lembra November Rain? Porra, Bruno, eu tô ficando depressão, velho. Tô lembrando todas da minha adolescência. Todas desse disco, todo cara. Ué, todas tô lembrando desse só disco. Da minha adolescência, velho. Que merda. Ficava tocando do November Rain eu sentado e todo mundo fazendo tchaco-tchaco ou nada. Que vida merda. Tá, mas aí a culpa não é minha, a culpa é tua, porra. Por ter sido um adolescente merda, né? Exato, foda-se. Miotti, em compensação, pegava geral com essas músicas. Não, você pegou com alguém com You Could Be Mine? You Could Pega Be Mine? Como é que é? Caralho, olha como é velho essa desgraça, velho. Tu pegava com a Cher a música de fazer neném do meu tia Cher. Do you believe? You.